dos aspectos. Artigo 333, vê se eu achei. Queria aceitar, quase me matei. Eu comigo pensei, se ele não aceitar, algo posso fazer, então o que farei? Antigamente todos me tratavam mal. Não sou mais um marginal. Mas se estar à margem for negar o que não me convém, então eu sou marginal. Não vou mudar, não. As coisas é que vão mudar. Não vou mudar, não. As coisas é que vão, só vão mudar. As coisas é que vão mudar. Não vou mudar, não. As coisas é que vão, só vão mudar. Não vou mudar, não. As coisas é que vão.